vida nessa vida que não para nunca. Para nunca, não para nunca. Todo dia um compasso dessa vida que não para nunca. Para nunca, dessa vida que não para nunca. Balançando nessa vida que não para nunca. Para nunca, não para nunca. Pirei no seu colar azul da moda. Seu pé de areia é sal na cor lingosa. Brilhou no seu olhar o amor. Me beija. Aonde você for, seu calor me leva. Esquecer da dor, pra que chorar? Foi brincar de amor, simbora. Dessa vida que não para nunca. Não para nunca. Dessa vida que não para nunca. Balançando nessa vida que não para nunca. Não para nunca. Dessa vida que não para nunca. Eu tô vivendo um compasso dessa vida que não para nunca. Não, não, não para não. Não para nunca. Balançando nessa vida que não para nunca. Não para nunca. Não para nunca. Moda.